Olá, então seja bem-vindo. Tradição com Nutrição, como é hábito sempre, em dose dupla, às quartas e aos sábados, um programa da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Falamos aqui diversos assuntos, damos diversos conselhos, falamos com diversas pessoas, tudo para o ajudar a viver mais e melhor. Penso que é assim. E por falar em viver mais e melhor, estamos no mês de maio, é um mês dedicado à nossa máquina, ao nosso coração. Rita, obrigado por estar aqui mais uma vez, um mês muito especial em que o coração merece todo o nosso cuidado. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Sem dúvida, estamos a falar de um mês extremamente especial. Estamos em maio, além de ser um mês especial, é um mês muito completo, recheado de atividades. Estamos a falar do mês do coração, mas não só, porque sabia que também é um mês do celíaco. O ano passado também já trouxemos este tema cá à rádio. Tivemos uma convidada muito especial, muito, não é? Especial. Onde eu aprendi a comer bombons de chocolate. A nossa muito Catarina. Especial. É verdade. Onde eu aprendi a comer bombons muito especiais, não é? Sem dúvida. E por falar em pessoas especiais, eu quis trazer hoje uma pessoa especial também e que eu considero que pode ser um exemplo para muitos de nós. Olá, Helena. Apresento-vos a Helena. Helena Mendes, como é que tu estás? Estou bem, obrigada. Bem disposta? Sim, sim. Sim. Helena, fala-nos um bocadinho de ti. Onde é que tu trabalhas? O que é que tu fazes? Eu sou auxiliar de ação educativa. Trabalho com os meninos. Trabalhas em Oliveira, não é? Sim, sim. Trabalhas em Oliveira. Olha, e porquê é que eu te trago cá, não é? As pessoas estão-se a perguntar também, mas o que é que a Helena tem de especial? Porquê é que a Helena vem aqui? A Helena é um exemplo, sem dúvida, eu vou-vos mostrar porquê. Vejam, é o mês do coração, certo? Portanto, tinha que trazer a Helena, porque vocês vão perceber porquê. Bom, então é assim, tu tiveste uma grande mudança do teu estilo de vida, certo? Certo. Certo. Olha, fala-me um bocadinho da Helena de 2009. Um bocadinho antes de 2009. Bem, a Helena antes de 2009 era normal. Normal. Não é? Tinhas o mesmo trabalho, certo. Tinha o mesmo trabalho. Mas conta-nos lá aquilo que tu não fazias. Olha, não fazia desporto. Ok. Não tinha uma alimentação mais equilibrada. Não é que mudasse assim muito na minha alimentação, mas era, agora é muito mais equilibrada. Era fumadora. E pronto, é como eu disse há pouco, quase normal como... Não tinhas como... tempo para fazer desporto? Ai não, não, essa é a parte... Não havia tempo para nada. Ok, para nada. Não, muito menos para o desporto. É que o que se faz melhor é aquilo que fazíamos bem. E depois com o cigarro e tudo isso, era um em cima do outro, um dos problemas em cima do outro. Deixaste de fumar, foi? Deixei de fumar há um ano, em janeiro fez um ano e pronto, estou muito bem. Deixaste de fumar só porque de facto entendeste que deveria ser a altura de deixar de fumar ou porque sabias que isso estava a criar alguns problemas no dia-a-dia? Também. Mas não só, porque como a Rita disse, eu comecei a fazer desporto muito antes de ter deixado de fumar e achei que não fazia sentido, apesar de fazer mal, toda a gente sabe que faz mal, não é? Em todos os aspectos, mas não fazia sentido nenhum. Eu comecei a fazer desporto, comecei a mudar os hábitos da minha vida e disse, olha, vou deixar de fumar porque não faz sentido eu fumar, e foi assim. O que é que tu começaste a fazer? Ou seja, tu passaste de não fazer nada para fazer qualquer coisa? Foi. O que é que começaste a fazer? Comecei a fazer aeróbica. Ok, aulas de grupo, não é? As aulas de grupo, duas vezes por semana. Ok, passou de não fazer nada a fazer exercício duas vezes por semana. Exatamente. Nada no que diz respeito a esta atividade que agora desenvolves, não é? Nada mesmo, nada. Nada, eu não fazia mesmo nada, exatamente. Nem sequer uma caminhada. Aliás, eu ia buscar o pão de carro. Pronto. Ok. Era mesmo. E agora assim. Mudaste totalmente esses hábitos? Completamente. Completamente. E isso foi por autorrecriação ou houve algum clique que te disse: não, tem que ser assim, tem que mudar, aqui qualquer coisa que não está bem? Não, isto veio assim por acaso. Foi por acaso, porque como eu disse há pouco, alguém me disse, não me recordo, que havia aulas de grupo, porque não experimentar? E aquilo começou, acho que mais pelo convívio, porque é uma ajuda grande para se começar alguma coisa. Sim. Foi, acho que nem foi propriamente a ginástica em si, propriamente o exercício físico. Havia ali um grupinho que se começou a juntar e aquilo corria muito bem porque era divertido, era e é, não é? A Rita conhece e acho que me fazia bem. Oh, Helena, mas isso deixou de ser suficiente, não foi? Foi, aquilo deixou de ser suficiente, comecei a fazer as caminhadas com uma amiga minha lá do dito grupo e começámos a fazer as caminhadas fora dos dias da ginástica. Pronto, e começámos assim com as caminhadas. E faziam praticamente todos os dias. Aquilo começou primavera-verão, porque até estava um tempo e vamos, e achámos que no inverno devíamos continuar, até porque lá está, além da caminhada, também não sabia muito bem a conversa. Havia ali um conjunto de coisas que eu digo. Eu quando comecei não era propriamente, eu vou ter que fazer ginástica. Foi mesmo só, foi assim que começou. E depois vem a parte exatamente da necessidade. A necessidade de querer mais. E então eu tinha um outro horário onde poderia fazer umas corridas de manhã. E comecei a correr de manhã. Precisamente. Comecei a correr de manhã e a caminhar à tarde. E a fazer a ginástica. Helena, se me permites, nós falávamos também, nós as duas, e tu confidenciaste que no espaço de um ano e meio perdeste 10 quilos. Sim, foi assim. Foi gradual, sem, não foi? Pois, sem querer ter aquela, não digo doença, mas quase aquela obrigação de ter que perder aquilo. Aquela não foi obsessão, essa doença, não é? Essa obsessão. Foi não fazendo foi. E naturalmente isso foi acontecendo. Isso, exatamente. Na alimentação, continuas a comer de tudo, mas com algum cuidado em algumas misturas de coisas, é? Não? Ou não? Mais ou menos. É o que eu digo. Obviamente tenho uma alimentação muito mais saudável, mas como de tudo. Ah. A única coisa que eu mudei foi à noite. A alimentação à noite ser muito mais leve, mais como leve. É óbvio. É. Rita, nós, aliás, algumas das vezes fazemos isso, falamos disso aqui, em que, de facto, o ir fazendo, nós vamos corrigindo algumas coisas. Sempre. Não deixando de comer aquilo que, de facto, nós gostamos, mas com algum cuidado e com a e depois compensando então com os tais exercícios físicos e caminhadas, acaba por comermos tudo e não nos fazer mal como nos fazia há uns tempos atrás. Acaba claro, por haver esse equilíbrio, não é? Faz todo o sentido, não é? E a Helena, de certeza, que não deixou de comer aquilo que melhor sabia, no entanto, passou a perceber que o exercício físico trazia benefícios e até se sentia bem, começou a ser um vício, começou foi. A querer mais, começou foi. Com aulas de aeróbica, foi. Depois eram as caminhadas, mas depois a aeróbica e as caminhadas já não chegava, já era a corrida, já o fazia todos os dias. Eu sei que tu de vez em quando fazias de manhã e à noite, não é? Eu sei que tu fazias isso. A Helena acabou por ter uma mudança enorme no estilo de vida. Foi. Passou do nada para o fazer imenso. Foi. E o peso naturalmente se ajustou ao organismo, à atividade e à alimentação. Okay? Completamente, certo? Foi isso mesmo. Portanto, estamos a falar de um ano e meio, uma perda de 10 quilos é uma perda saudável. No âmbito que foi, claro. Certo? Completamente. E ainda por cima, deixou de fumar. Querem melhor. Não. É o que eu por acaso também deixei de fumar, já lá vão muito, duas dezenas de anos ou mais do que isso. E também foi assim, olhei para o espelho e disse, então mas porquê é que andas com cigarro na ponta dos dedos e estás a fazer fumo? Qual é de facto o verdadeiro gosto? E deixei também de um dia para o outro e já lá vão mais de 20 anos. Mas eu penso que isso de facto reflete, e quando eu fiz essa pergunta pensei que houvesse algum problema em que o tabaco viesse, ou por causa do tabaco viesse então o resto, e não. Mas nós temos notado isso, e também aqui temos vindo a falar em alguns programas, que há muita gente hoje que de facto evita o sedentarismo, ou seja, vê-se muita gente a caminhar, e cada vez mais, nós já fazemos isto há 3 anos para cá, Rita, não é? É verdade. Que de facto hoje é com alguma satisfação que se vê já muita gente a fazer a sua voltinha, em grupo, porque o grupo acaba por ser uma terapia, não é? Uns puxam os outros também, e acaba por ser uma horinha agradável, não é? E hoje vê-se isso. Isto complementado entre estas três vertentes, entre a educação física, a alimentação e o tabagismo, não é? Se nós conseguimos conciliar e evitar, como fez a Helena, penso que é o caminho certo para uma vida saudável. Claro que sim, e não é preciso haver sustos. Muitas pessoas dizem, eu tenho que apanhar um susto para mudar. A Helena é um grande exemplo em como não é preciso apanhar nenhum susto de saúde, não é preciso ter nenhum AVC ou ter algum infarto ou ter um colesterol fazer, a 500 fazer, a arrebentar para se mudar. A Helena foi mudando gradualmente até que percebeu que estes benefícios são para manter. Sim, claro. e é para se manter ao longo do tempo. Ótimo, estás de parabéns. Sem dúvida alguma, é um grande exemplo. Eu acredito nisso. Rita, mês de maio, nesta altura também nós falamos, e não só, enfim, essas campanhas a nível nacional, é o mês do coração, é o mês em que de facto se fazem muito night runs, fazem-se muitas coisas, não é? Se olha para o coração. Nós dizemos aqui que não deve ser visto só nesse contexto. Não é só no mês de maio. O Natal é só uma vez no ano, portanto. E deve ser. Deve ser. Portanto, isto também não se pode querer fazer, aliás, como a Helena disse bem, ela conseguiu perder peso sem ter essa preocupação e naturalmente perdeu. O mês de maio chama a atenção e é um mês então em que se chama mais a atenção dessas doenças. Sim. Que podem aparecer. Sim, acabamos por estar mais sensíveis, isso também é importante. Acabamos por puxar as pessoas à realidade e alertá-las. Ok, é importante. No entanto, não faça só caminhadas este mês. Pode começar agora, mas mantenha-as. Ou seja, inclua isso na sua rotina, tente fazer com que seja um hábito bom e agradável para si. Se detesta fazer caminhadas, faça outra coisa que gosta. Ninguém precisa de fazer o mesmo que a Helena faz. As aulas de aeróbica, as caminhadas, agora o ginásio, porque sei que também é um extra ainda. Portanto, nem toda a gente precisa de o fazer. Se gosta de fazer outro tipo de exercício, como andar de bicicleta ou natação, ótimo, vá andar de bicicleta ou faça natação. Está excelente, mas faça alguma coisa. Como nós há pouco dizíamos em brincadeira, diga não ao sedentarismo. Sim, que é terrível. E nesta altura é aquilo que se manifesta mais no nosso corpo, vindo de um inverno rigoroso e muito mais parado. Longo. Isso. Portanto, temos aqui o exemplo, é um dos muitos que nós levamos até si nestas rúbricas Tradição com Nutrição, da responsabilidade da Rita Moraes. Hoje, Helena Mendes é um dos muitos, certamente, exemplos que nós vamos vendo. Felizmente, deixou de fumar, que é coisa maravilhosa. Pois é. Depois, não trocou nada na alimentação, sendo mais cuidada nisso. Exatamente. E faz aquilo que todos nós aqui pedimos e todos nós devíamos apelamos. Fazer, que apelamos, que é andar. Mexa-se, sim, por favor. Mexa-se, não é? Pela sua saúde. Acho que havia assim um slogan de alguma campanha. Sim. Mexa-se, por favor, porque isso ajuda a nós termos uma vida saudável e, de facto, a fazermos uma coisa que nos faz tão bem ao nosso corpo. É isso mesmo. Helena, obrigada mais uma vez por teres dado a tua e por teres partilhado também um pouco aqui connosco e com os ouvintes da Rádio Boa Nova. Portanto, obrigada do fundo do coração. Estamos falados nesta rubrica? Estamos, mas não podem perder a próxima, porque vamos ter também aqui alguém muito especial. Estas surpresas, assim, eu fico sempre com pedras, a Rita de vez em quando surpreende. Helena, obrigado por estar aqui também e ser, de facto, de viva voz, o exemplo para tanta gente que, de facto, gostava de ter de fazer isso e não consegue. Rita, nós vamos voltar então para a semana. É mais uma edição deste Tradição com Nutrição. Obrigado mais uma vez por aqui estar. Obrigada. Obrigado para si que nos ouve habitualmente também. Um grande abraço, uma boa semana, já sabe, às quartas e aos sábados, sempre em dose dupla, Tradição com Nutrição, da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Fique bem, um abraço.